Ricardo Franklin, um show de alegria no seu rádio. Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E vem sofrer tanto assim, um coração apaixonado por você. Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida? Que foi embora, mas que vai voltar, pedindo pro meu coração o seu lugar. Som Zunsa, a rede com maior cobertura nacional, fazendo diariamente a integração entre os pontos mais distantes desse imenso Brasil. São mais de 1000 cidades participando ao vivo 24 horas. Mais de 50 milhões de pessoas ouvem a Som Zunsa. Audiência comprovada entre jovens e adultos de todas as classes sociais. Todo mundo ouve a Som Zunsa. A rádio mais popular do Brasil. Hora certa. Agora no Rio, a cidade mais linda do mundo, 14 horas e 34 minutinhos. Show do Ricardo Franklin, um show de alegria no seu rádio. Um abração pro Ian da Silva, tá ouvindo o show do Ricardo Franklin, é Piauí? Deixa eu só me certificar aqui. Acho que é Piauí, né? Acompanhando o seu abraço. Piauí, não, Piauí. E é um abração para você, obrigado pelo carinho da audiência. Ele que faz o programa, o programa do Maguila, Bar do Maguila, tá bom? Todos os domingos aqui na rádio, Novas Ondas FM. Se eu não me engano, é às 2 horas da tarde, de 2 às 3, Ian Silva com o programa Bar do Maguila. Vamos mais de música, ou não? Vamos, pequeno apoio cultural. Obrigado pelo carinho da audiência. Você está na melhor. Novas Ondas FM é imbatível na audiência. Seu WhatsApp é o 9, fora do Rio 21, né? Mas é 98218-4257. Venha para a melhor internet da Rocinha, o Infinet Conexão de Verdade. É uma satisfação ter você como nosso cliente. E pensando em você, temos várias lojas para lhe atender melhor. E uma central de relacionamento. Nosso WhatsApp 99307-0896. Telefone 3572-8200. E-mail contato@infinet.com.br. O Infinet Rocinha. Conexão de verdade. Não adianta explicar, sai, vai embora. Todo final de semana é diversão garantida. Tá esperando o quê? Venham para o maior centro de tradições nordestinas da América Latina. É a Feira de São Cristóvão, funcionando terça, quarta e quinta-feira, de 10 da manhã até às 6 da noite, e de sexta a domingo, direto com programação ao vivo nos palcos, nas praças e aquela variedade de karaokês pra você soltar a voz. Amiga, cê tá bom. Então reúna a família, os amigos e venha curtir e celebrar os bons momentos da vida, arrastando o pé e enchendo o bucho com a maior variedade em comidas típicas do Nordeste.

comigo, a Ana. A Ana tá ouvindo no estado do Rio de Janeiro. Falou aqui o bairro, né? Tá pedindo umas músicas pop. Vamos colocar para você. A Marilane da Barreira do Vasco também tá ouvindo a Rádio Novas Ondas FM. A Regina tá lá no Graça, ouvindo a Rádio Novas Ondas FM, Graça Ceará, tá bom, gente? Obrigado aí, o Magno na Feira de São Cristóvão, a Tatiane no bairro do Caju, ouvindo a Rádio Novas Ondas FM, muito obrigado mesmo. A Karina tá no Maranhão, ouvindo a Novas Ondas FM, eu agradeço muito pelo carinho da sua audiência. A dona Mazé tá ouvindo lá no bairro do Café, em São Cristóvão, no bar... No bar e restaurante Nordestino. Que show de bola, hein? Obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo JC tá ouvindo lá. Já chegou do Piauí, né? Tava lá no Piauí, chegou, tá ouvindo agora em São Paulo. O JC é o dono da banda Beijo Louco aí. Obrigado, então, pelo carinho da audiência de todos vocês aí da banda Beijo Louco. A Lu também está ouvindo em São Cristóvão, obrigado. DJ Careca ouvindo na Pavuna. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Continue ligado na melhor rádio Novas Ondas FM, Sons Unsat. Novas Ondas FM é imbatível na audiência. 14 horas mais 49 minutinhos. Vou estar com você até às 15 horas, tá ok? Muito obrigado mesmo. Vamos juntos aqui. Chegando a rainha do forró, Eliana. Eliane, a rainha do forró. Se agita, quando ele canta, todo mundo. ZYC542. Primeiro lugar em audiência. Chegando música bonita, linda, linda, linda. Bruno e Marrone. Bijuteria. Muitas vezes você pensa que alguém é uma joia rara na sua vida. Quando você vai descobrir a bijuteria. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pode imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou, adeus. Amei você, sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. Muito bem, chamo agora 14 horas e 55 minutos. Queria agradecer o carinho da audiência de todos vocês. Amanhã eu estou de volta, tá bom? Às 13 horas. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Fique com minha saideira. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar as coisas, mas na terra haverá um canalha a menos. Tchau, tchau, gente. As palavras doces. Fica bom no teu olhar tão frio. Show do Ricardo Franklin. Um show de alegria no seu rádio. Mas eu fui fiel. Fui fiel. Amei você. Das mentiras, das palavras doces. Fica bom no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Valeu. Obrigado. Olá pessoal, aqui é o Gianeto. Aqui é as Bacalhete. Nós também estamos ligados na Rádio Novas Ondas 99,5. Sons on Sat, a melhor rádio do Brasil.

fazendo o melhor ao cliente. E vende em até 10 vezes no cartão. Para venda ou informações, ligue ou mande sua mensagem para 98321-7867. 98321-7867. Juca Móveis. Compra seu móvel usado e você sai satisfeito, rindo e com dinheiro no bolso. Juca Móveis. Ninguém liga pra gente, nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Eu moro numa comunidade carente. Lá ninguém liga pra gente, nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá blá blá em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Se for camarão para dar no safado que for pedir voto na jurisdição, que a galera já não tem mais saco pra durar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Mas eu moro. Eu moro numa comunidade carente. Lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato é devido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá blá blá em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Se for camarão para dar um safado que for pedir voto na jurisdição, é que a galera já não tem mais saco. Ser o restaurante Princesa Nordestina. Um ambiente bem familiar, climatizado e aconchegante para você e sua família. Temos pratos executivos, petiscos variados, temos aquela picanha especial na brasa e também aquele churrasco na brasa, aquela cerveja estupidamente gelada e o chopp, hein? O chopp de primeira. Bebidas nacionais e importadas, caipirinhas e caipi vodka, sem contar com o atendimento super especial dos nossos garçons. Funcionamos todas as quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 10 da manhã até o fechamento da feira. Melhores informações pelo nosso WhatsApp 982176197. Ficamos ao lado do palco João do Vale, loja B 52, organização Paulo César. Paulo César. Do ancestral é moderna, vem mais com modernoso. Aí é o meu coração que mais eterno, futuro mais poderoso. Também me disse com aquele jeito orgulhoso que o samba é mais formoso. Quando alguém me passa a perna, é a marola que vira o mar furioso, que é tudo misterioso, o tesouro da caverna. A jura é pra quem rezar, a guerra é pra quem jurar, a alma é pra sempre no pegado. Areia muda com o ar, futuro é pra quem lembrar, se é isso ou teu pai, se é bom, já. A jura é pra quem rezar, a guerra é pra quem jurar, a alma é pra sempre no pegado. Pessoal, aqui é o Gineto. Aqui é as Bacalhete. Nós também estamos ligados na Rádio Novas Ondas. 99,5. Sonzon Sate, a melhor rádio do Brasil. E aprender, estudar, trabalhar, crescer vão te deixar. A velhice que vai chegar. Nada dessa vida vamos levar. As doenças que vão aparecer. Amém.